controle federal 9970, se possível, eu poderia voar a posição FOC? A 3602, complete final, chame torre 1895. Completar a aproximação, próxima torre 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, OTAN 3602, estabilizado, aeronave 110. 3602, cheque o trem, autorizado pouso da 10, vento 1 centena com 08 nós. Ele pouso, pista 10, vai reportar o trem passando travado 3602. Mas foi travou agora, 3602. Estou recente. Ok, o vento aqui no aeródromo de Salvador, 1 centena com 08 nós, altímetro 1012. Decole da presente com Pro Norte, Hotel São Zulu, acionando normal 01110 quando decolar, chame fora de solo. Então, 3602, caso receba notiquez à esquerda da aproximação, afastado aí 3 milhas aproximadamente, vai decolar um helicóptero aí com rumo norte sem interferir, ok? Boa, 3602, tá ciente. Ô, Salo, peraí, Salo. Hotel Oscar Zulu, chame a decolada Zulu 3, chame o controle, 1208 Zulu. 208 Zulu. Sou Salvo Salvador, 1073. 1073, prossiga. Não sei se a companhia já enviou um novo plano, mas para deixar o senhor ciente, não vai seguir Porto Seguro agora, 1073, ok? Foi feito alguma CHG ou apenas cancelou o plano? Está checando com a companhia, me dá um minuto, provavelmente será direto Guarulhos, mas estamos verificando. Sente, assim que tiver informação, por gentileza, nos passe. Ok. Sente, ajuste em Salvador, 1012. Papatango, Hotel Oscar Zulu, reporte visual, Madre de Deus. Salvador, Gol 983, centro da informação Oscar, para coordenação Guarulhos. Bom dia. Gol 983, Guarulhos, informação Oscar, 360, guarda-copa, o... Pronto para a cópia, Codino? Pronto, sim, cara. Gol 983, Salvador, Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via rota do plano de voo, inicialmente a Upper Zulu 16. Decolada 10, primeira curva direita. Perfeita saída da Euleida, pós Leida, direto posição Bridge 5476, no transponder o controle 120, décima 8, Gol 983. Em Bridge já intercepta a rota Zulu 16. Confirme o transponder, por favor, 54. 5476. Salvador, muito bom dia, o trip 5595 para Ideal, Porta Oscar, pronto para cópia. 1923, coteja por gentileza. Autorizado 360 para Guarulhos, primeira aerovia Upper Zulu 16, decola da 10 com curva à direita da Euleda Bridge. 5476 no transponder, controle Salvador 208, Gol 983. Correto, 05, portão é posto quando pronto. Reportaremos. O trip 5595 Ilhéus, confirme o nível solicitado. Seu 140. Direito na Air com 219, obrigado. Gente. São Salvador, bom dia, TAN 3602, vibrou na época, não sou escutando. TAN 3602, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Pátio de destino é o Pátio 3, prevista posição 08, quando lá tem sinalizador, TAN 3602. Pátio Alfa Kilo para posição 08, o TAN 3602. Confirmando o TAN 3602, a posição 08 do Pátio 3. Ativo, Pátio 3, posição 08. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec, can you confirm? Okay, just inform your scope code 5100. Okay, can you confirm souls on board, include the crew? Liberal 9970, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Em chama Recife 12545, 12685, Liberal 9970, tenha um bom dia. Papatango até Oscar Zulu, ciente, frequência livre. Up engines approved. Report ready to taxi. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec. Firmo. 5595 da Trip, autorizado Ilhéus, livre voo 140, rota Golf 677. Decola 10, primeira curva direita, perfil da saída Coral. Aciona o transponder 0263 e o controle 120.8, 5595 da Trip. 140, Golf 677, decola 10, curva direita aposta, da Coral, chama 0263, controle 200.8, 5595. Correto, para 3 e após quando pronto, pressionamento, pushback. Alugou 073, voltando. Uno 073, prossiga. Confirma se o senhor recebeu alguma modificação do nosso plano para prosseguir direto ao Guarulhos. No meu sistema não consta nada. Eu posso dar uma checada junto à Salete Salvador se eles receberam alguma coisa. É a vida de Sirissa. Sempre foi feita uma CHG? Acredito que sim. Sente, é, só confirmando então, a companhia já transferiu, já fez a modificação. Isso, só para saber se o senhor recebeu. Não, negativo, no meu sistema não consta. Posso entrar em contato aqui com a Saleia Salvador para ver se eles receberam alguma coisa. Ok, obrigado. Hotel Bravo, Angel Hotel Quebec, Tower. Change your departure to Coral. X approved, rolling point runway 17. Boa tarde, voo 1397, formação Oscar, está no portão 4, autorização São Paulo, Congonhas, 360. Confirmando com 397, São Paulo, Congonhas, 360. Afirmativo. Pronto para cópia? Afirmativo. Voo 397, São Paulo, Congonhas, autorizado em voo 360, guia a rota do plano de voo, inicialmente a rota Pesulu 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, pista saída da El, Leida após Leida, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16, 5503, é o transponder e o controle, operem 120, 18, voo 397. Pioneiro 45, contato radar, 64 milhas nordeste do Zero de Salvador, autorizada a chegada a Bonfim, reporte no ponto de descida. Boa direita, da El, Leda, Bride, intercepta o Pesulu no meio. Então, 5503, controle 120, 18, voo 1397. Gotejamento correto, reporte quando pronto, para acionamento push, voo 1397. Agora quando pronto, 397. Salvador, Cochanel 6140, cliente da OFF, autorização Mateo. Isso, 10. Confere agora de cópia. Agora no cópia, 6140. Então, 3998, a sua destinação autorizada chegada à Mare, disponível de voo 060, informa que o procedimento de uso é o ILS X-Way. 073 ao solo. Prossiga, 073. Afirmativo, ainda não recebi nada no meu sistema, entrei em contato com a Salé de Salvador e a mesma informou que a única informação obtida pela sua empresa é uma DLA para as 12h20 Zulu, porém para Porto Seguro ainda. É a última informação. Show de bola, obrigado. Vamos ter contato com a companhia. Zero. Rochanel 6140, pronto para cópia. Ativo. Rochanel 6140, Salvador Maceió, autorizado nível de voo 250 via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju 5506. O transponder o controle, opera em 120, décima 8, Rochanel 6140. Ativo 250, Upper Whisky 58 para Maceió. Saída Puca Caju, primeira curva esquerda. 5506, transponder 1208, controle de saída. Só confirmando a saída, Puca Jamo e Jamo Caju. Puca Jamo, Jamo Caju. Correto, 02 é o portão e após quando pronto. O Oxidera 6140, pressionamento pushback. Autorei. We don't have any traffic approaching, you are cleared. Report ready for takeoff. Pioneiro 45, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 240, limite magnética 120 do centro. Pioneiro 45, copia o controle. Roger, clear takeoff. 110 degrees, 10 knots. Portão 5. 19305 portão, coordenação equipe de sol da infraero, reporte para o táxi. Reportar a táxi, 193. Hotel Bravo, India Hotel Quebec, airborne at 29, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. 120.8, good afternoon, Hotel Quebec. Thank you. Search, good day, Hotel Bravo, India Hotel Quebec, is passing 1900 from level 160 to Coral. Hotel Bravo, India Hotel Quebec, Scott 5514. 5514, confirm. Affirm. Hotel Bravo India Hotel Quebec, radar count, traffic level 160, Coral de Paz. Climb level 160 to Coral, Hotel Bravo India Hotel Quebec. Gol 1260 após o ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1012, autorizado a final do procedimento ILS PEC, foi reportabilizado. Após o ITAP 2012, reportado. Dan 3198, desça para 3000 pés, ajuste 1012. Pioneiro 45, disponível de voo 050. Salvador, no trip 595, parte 3, pronto para o custo de acionamento. 5595, coordenação aqui, pessoal, Leão Freire, reposto para o táxi, parte 3. Para o táxi aqui, Gol 1983 para o táxi com 164 a bordo, 3 horas e 35, alterna Galeão. Recife Center, 133.95 e Salmeido 133.25. Com 1012 até o ponto de espera da 10 via Índia, quando lá torre 1895 no 983. Obrigado, bom dia. Tá, foi um bom voo. Pioneiro 45, curva direita, proa 245, o limite permanece o mesmo? 245, direita 245, o limite é o mesmo. Voo 1983, próxima ponte espera da 10, pronto, bom dia. Bom dia, autorizado a decolar, 100 graus, 099. Ali decola, voo 1983. Salvador, o trip 5595, 53 a bordo, 5 horas e 10 de autonomia, alternando ponto seguro, pronto para o táxi na parte 3. Afirmativo, apenas confirmando que é o 53 a bordo? 53 a bordo. Só informo, para questão de programação de voo, que o ponto seguro está fechado abaixo dos mínimos. A última informação que nós temos é 500 pés de teto com 1.500 de visibilidade, apenas para a programação do alternado. Eu agradeço ao Fernando Salvador, a segunda alternada nossa. Segunda alternada Salvador, sente copiado os dados, autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Undo e Taxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama Doi em 118.95, altímetro no 012, agora trip 5595, bom voo. 595, afirmativo, táxi após Alfa Índia, 118.95, na ponto de espera da 10. Gol no 983, decolou os 38, chame o controle em 120.8. 308.193. Gol no 260, autorizado pouso, 190 graus, 109, pista 90. Pouso autorizado, 260. Outro bom dia, gol 983. Gol 1983, contato radar cega da AEL, submantenha nível de voo 360. 360 da AEL, 193. Mantenha o ponto de espera, trip 5595. Acusa avistando o Boeing 737-800 da Gol na final, trip 5595. 5595 está avistando após a passagem da, do Gol, pode alinhar e manter? Autorizado após o Boeing da Gol. TAM 3198, complete a final, chame torre 11895. 2895, TAM 3198. Solo 121.9. Salvador, TAM 3198, estabilizado LR-10. TAM 3198, ciente, chame controle embaixo travado, aguardando autorização de pouso, ATR 72 da TRIP alinhado para decolar. Ciente, chamar abaixo travado, TAM 3198. TRIP 5595, autorizado decolar, 110 graus, 099. Iniciando o TRIP 5595. Alfa, 708.